No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Catedral do Fado aqui no canal 2 da Rádio 21 Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para 30 minutos repletos desta nossa alma portuguesa. São 30 minutos repletos de magia totalmente e completamente lusitana. Fique então connosco e deixe-se levar por grandes momentos musicais acompanhados, claro está, sempre por guitarras, violas, poetas e fadistas. Vamos dar início à nossa emissão com três fados, como já é habitual, mas antes deixo-lhe os contactos para onde nos pode escrever pedindo o seu fado. Pode escrever-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então deixar o seu comentário na nossa box de comentários em canal2.radioantenaweb.info. Aguardamos o seu pedido musical, o seu fado, aquele momento especial para si. E vamos dar início à nossa seleção musical de hoje, à nossa seleção de fados de hoje, com Mané, que nos traz Povo que Lavas no Rio. Logo depois, ficamos com Senhora do Livramento, trazido por Camané. E terminamos esta nossa seleção com Dá-me o Braço, Anda Daí, fado trazido por Mariana Bobone. São assim os três primeiros fados, três primeiros fadistas que tocam esta nossa emissão. Fico por aí a ouvir grandes fados, grandes momentos, totalmente portugueses. Fui dar a mesa redonda, beber

murmurou teu nome. Depois de eu murmurar, deixou-me, tão rápido passou, nem soube destruir-me as mágoas em que sou. A sua passagem em vidro recortava no lago a minha imagem de escrava, o líquido cristal dos meus olhos sem ti. Madragoa, tens a esperança e nada mais. E há tantas coisas boas noutros bairros teu rival. Não tens uma dragoa, ao menos um painel, um arco-mesão. Só tens uma dragoa nos lábios doce mel, no peito, coração. Menos um painel, um arco, um brasão. Só tens a madrugada nos lábios doce mel, no peito um coração. Chegamos ao fim da nossa Catedral do Fado. Pois é, a minha última intervenção e é também as minhas, para além de ser as minhas despedidas, é a minha última intervenção e é também o anunciar de mais três fados, os três que põem então, que fazem o ponto final da nossa emissão de hoje. Mas não se entristeça, porque amanhã estamos de volta entre as 12 e as 12h30 aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos terminar com três fados, mas já sabe que pode enviar o seu pedido musical, o seu pedido de fado, para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então pode escrever-nos também em canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. É só pedir o seu fado, indicar o fadista e nós depois trazemos então aqui o seu pedido. Aquele fado que lhe faz sonhar. Vamos terminar esta nossa emissão com Vagabundo de Saudade, fado trazido por António Mourão. E logo depois ficamos com o fado de António Lorival. E para terminar, António Rocha. São assim os três senhores que terminam a nossa Catedral do Fado de hoje. Da minha parte é tudo. Amanhã estou aqui de volta ao canal 2 da Rádio Antena Web às 12 horas, precisamente. Às 12 horas, para lhe trazer mais alma portuguesa. Fique bem, tenha o resto de um ótimo sábado, que tudo lhe corra pelo melhor. E conto consigo aqui amanhã para juntos ouvirmos sempre um pouco mais do nosso fado tão português, tão lusitano. Fique bem, o resto um ótimo sábado e até amanhã. Deste meu apartamento, aqui em Copacabana, eu vejo toda a Ipanema, o Corcovado e Leblon. Estou com a alma de Vinícius e estes meus olhos à toa olham o Rio de Janeiro, para depois chorar Lisboa. Trouxe comigo a saudade desde a hora em que parti. Se ando no mundo à vontade, eu não me esqueço de ti. Neste Brasil de beleza, onde o rio é luz e cor, Lisboa, tenho a certeza que tu és o meu.

chorar um pouco.